Alô, galera do rodeio! Aqui quem fala é Gleidson Rodrigues. Dá beijinho nas meninas. Dá. Vamos lá? Vamos lá. Leva que eu te quero, me leva. Leva na velha. O piercing dela refletia a luz do sol. Meu cabeção! Meu cabeção! Skate na veia dos irmãos, cara. In the suspicious person, 4423 live, I'll get the mobile station, group of guys in an old Cutlass, I guess an off-white in color, parked in a parking lot for a long time, watching the clerk, you'll be there. Manda mais uma pra gente, porque tá começando... Tosco Chanchada Podcast! Aqui é Anderson Meira, vulgo perna. Bom, aqui é o Hendrix. Eu sou o Paulo Morro. Eu sou o Fernando Paulo. Eu sou o Alemão Paulo. Eu também sou o Fernando. Brincadeira, eu sou o Vinícius. Alô, retorno. Eu não sou ninguém. Episódio especial falando sobre as piores músicas de todos os tempos, cara. Por que é especial, cara? Porque todo dia no Tosco Chanchada é especial, entendeu? Ah! E hoje nós vamos... vai ter uma surpresa. Não contava com essa, hein, Batman? É isso aí, mas enquanto a surpresa não vem, fica com os e-mails e daqui a pouco a gente tá de volta. Toca a música do e-mail, pau no c... Just rock! Começando então a sessão de e-mails, comentários, dicas, fofocas e etc, etc, etc do Tosco Chanchada Podcast. Não é verdade, Alemão? É, eu acho que é, né? Você tá falando, quem sou eu pra desmenti-lo? Manda aí qual é a nova. Paz, muitos comentários e e-mails. É, a gente começou essa semana a fazer episódios semanais. E ainda não trabalha, não? Muito, muito trabalho na edição, mas a coisa ficou bonita, viu? Que a gente só vem na parte legal, né? Só vem pra gravar, depois você que se... O feedback da galera aí tem sido muito bacana. Vamos lá pros comentários então. Manda ver. Comentário do Fabiano Monteiro. Fabiano acho que comentou no episódio passado, se eu não muito me engano. E ele diz o seguinte: não esperava esse assunto, muito foda. A primeira Playboy que eu peguei ainda era um moleque. Achei... Pelo menos ele pegou já alguma Playboy, né, meu? Eu só fico na punheta mesmo. Achei uma pilha de Playboys desde a época em que minha avó era gostosa. Se é que um dia ela foi. Ela saiu na Playboy, será? Ele disse que achou dentro da portaria, cara. Consequentemente, só podia ser do porteiro. Eu peguei todas. Passei a tarde vendo. Elas vinham com os posters e ainda não tinha inventado o Gillette. Meu Deus. Credo. Anos 80 isso, né? Ou menos, né? Atualmente, a Playboy não está satisfazendo seus leitores. No caso, o Fabiano, né? É porque ninguém lê, né? Porque não mostra mais porra nenhuma. Essa da Francine foi uma perda de dinheiro. Será que ele compra Playboy mesmo ou ele tá dando uma de João sem braço aí, cara? Porque eu vi na internet. Eu resmungo, falo que é uma bosta mesmo sem pagar, meu. Não quero nem saber, pô. É que, na verdade, ele deve ter furtado de novo aí do porteiro. É, né, coitado do porteiro, que paga lá. Quanto que é uma Playboy, cara? É caro, né, velho? Deve ser uns 10 pau o bagulho? Por aí. Puta, pagar 10 pau... Ah, não. Continua, pera. Vamos lá. A última que saiu foi aquela lá da Michelle, primeira a sair do último BBB. E, realmente, a mina é muito bonita, cara. Mas tinha muito blur. É, blur faz parte agora dessas... Dessas últimas BBBs aí, sei lá. Tive a edição da Sheila Carvalho e ela era acompanhada de uma fita VHS. Cara, é verdade, eu não lembrava disso. Saiu uma da Viviane Araújo agora também, não é? A stripper dos meus sonhos, eu acho que é o nome do, do vídeo que vem junto com a. Com a sexy, eu acho, não tenho certeza se é com a Playboy. E com a fita VHS também? É, deve ser, né? Deve ser um daqueles disquete 3.11 lá. Não. Né? Não, como é que é? 3.11 é o Windows, mano. Disquete de 1.5, acho que é. Não sei, não lembro. O que é o tamanho de uma folha de sulfite? Cartão perfurado. Ele disse que perdeu a fita e depois foi achar na casa do avô dele, cara. Escondida no guarda-roupa. Vai punheteiro. Afinal, ele também é homem, né? Atualmente eu só baixo a sexy para evitar prejuízos. Ah, ele baixa, Vinícius. Ah, bom. Ele é esperto. Tá explicado. Valeu aí pelo comentário e... Limpa esse mouse, seu porco. Comentário aí também do Torinho, né? Que é lá do Pauta Livre News. A galera que grava de moletom, né? Torinho, velho. Posso fazer um depoimento sobre Pauta Livre? Outro dia eu acordei de manhã e fui na padaria, né? Aí... Eu vi que todos os transeúndios estavam me observando. Quando eu percebi que estava de samba canção, aí a mulher que pega o pão falou: pauta livre aí, tio. Aí eu falei: filha da p***, pau no seu ra***, lazareta. Seu nono e o seu toque de finesse, né, cara? E educação. E eu gosto muito do pauta livre, ficou fresquinho. Bate o ventinho. É isso aí, comentário do Torinho, ele diz o seguinte: excelente podcast como sempre. Cara, sempre rio que nem um idiota aqui com essa propaganda do Ring of Fire. É, essa propaganda tá fazendo sucesso, cara. Aí aumentou aí as vendas, né, da pomada para hemorroida aí, o Ring of Fire. E qual foram os resultados, Perna? Você que é o... É que todos se identificam com o tema relacionado. Seu anelídeo pegando fogo. Olha, me perguntaram a respeito, mas eu disse que só vendo, cara. A gente só faz a propaganda aqui, né? Não, o Perna tem anelite crônica. E fica com esse papinho que a gente só faz a propaganda. Perna, a gente fez isso por você, cara. Não. Sai do armário, rapaz. Não sei do que vocês estão falando. Quanto à mancada do país Ásia, putz, o cara... Meu, eu não falei país Ásia, cara. Falou sim. Não falei. Eu não falei, vi o episódio, mas você falou sim. Eu falei na Ásia. Aí eu ia explicar, mas como aqui a gente não tem tempo nada, nem que de... Que nada. De que molhar nada. O biscoito, né? Que a galera já... Que nada. Já excomunga, então. Ele disse que tinha uma namorada mais burra que uma porta. E uma vez ele disse que queria viajar pra... Que ela, né? Não, ele disse que ele queria viajar pra Índia. Quando eu disse que não fazia questão de conhecer um país mais atrasado que o meu, ela veio com essa. Pois eu adoro a cultura indígena. Oh, man. Hélio Dalcin, né? Mandei ela trazer um cocard lá pra mim. Quanto a minha primeira Playboy foi a da Ana Lima, que eu tenho até hoje. Ana Lima? Nossa, eu não lembro isso não, cara. Também não lembro quem é Ana Lima. Aí ele disse que foi uma mulher gostosa que serviu de inspiração, né? Pra... Que ele faz uma correção aqui pro Ser Pierre desenhar a Druna, cara. Ah, eu sei. A Druna eu sei quem é. Pra quem lê a Heavy Metal aí sabe muito bem quem é a Druna, né? Ó, eu vi um filme do Bang Bros chama Druna Have a Secret. Ui. No mais, um abraço por trás e, ó o detalhe, e a testa da nossa escrava sexual cafeína no umbigo de vocês. Ui! Que? E mais uma vez, obrigado por divulgarem o Pauta Livre. Que isso, Torinho, é um prazer aí divulgar aí o Pauta Livre News, que é um podcast fodástico, inclusive episódio 13, se você não ouviu, passa lá no www.pautalivrenews.com.br, que tá sensacional, beleza? A gente precisa gravar junto aí, galera, vamos fazer um esquema aí, valeu! Ô, Perna, sempre que o meu pau tá livre, ele já se autodivulga, cara. É o famoso barraquinha, né? Cara, comentário do Zé também, né? Ele diz o seguinte, cara, ele faz uma crítica aqui construtiva até, ele diz o seguinte que... Sobre o episódio, vamos ser bem sinceros, poderia ser um pouco mais conteudístico. Ah, vai se f***, Zé. Em determinados momentos me lembrou o episódio 3, mas tudo bem. Não lembro de ter... Ele tá bravo porque o que não deu certo foi o que ele participou, por isso. Então é, ó, esse episódio aí, o 3, só não deu certo por causa do Zé, viu? Aí ele fica falando essas coisas aí, tentando difamar. É verdade. Nossa boa imagem perante o nosso público. Vamos ao assunto. A primeira Playboy que eu vi, bem, não é uma garota famosa, foi um amigo meu que mostrou. Outubro de 96, Katia Reis. Cara, eu vi a capa dessa mulher. Que pariu, hein? Morenaça mesmo, cara. A primeira Playboy que eu comprei foi na época do Sai de Baixo. Foi a edição comemorativa de 22 anos da revista no Brasil, agosto de 97. Quem que era a capa? Marisa Hort. O ensaio na época bateu o recorde de páginas para uma moça da capa. 32 ótimas páginas de uma gostosona que naquele ano estaria em evidência com a personagem Magda. Ui! Não, ela é gostosa, meu, mas não mostrou nada, igual a Fran, meu. E o Zé disse que gosta da foto do cavalo. Que foto do cavalo? Ela tirou uma foto em cima do cavalo, se eu não me engano. Ave, mãe. Aí é a Mônica Matos. Ele diz que a preferida dele é a Playboy de dezembro de 99, que é a senhorita Joana Prada Feiticeira. Ele é. Fala, ela pousa numa sala, sauna turca, né? Isso. Diz isso. Aí ela fica molhadinha, o Zé gosta das molhadinhas. Ui. Aí é o seguinte, antes de se despedir, né, ele deixa o link aqui da prima do alemão. Ai, que filha da p... Valeu, Zé. Da prima dele não deixa, né? É. Ó, Zé, vou te pegar na rua, hein? Já peguei o Rodrigo, ele não comentou nessa. Na próxima você vai ver só, rapaz. Comentário da Gabi, e ela fala especialmente pro Vinícius. Opa, o que ela fala aí? Vi, se quiser aumentar os escravos sexuais, tem um cone fêmea que eu e o Fer roubamos. Tá lá em casa. Cone fêmea? Ele é mais flexível. Ele ou ela? Pô, isso aí tá muito mais explicado, hein, meu? Ó. Apesar de não entender muito de revistas masculinas, é sempre muito bom ouvir a indecência de vocês. Ah, e sem dúvida alguma, a piada. Pra ler essas revistas tem que ir Amazonas? Entendi. Foi sensacional. Obrigado. Agora eu entendi. Gabriela, Gabriela. Comentário do Leonardo Bob, que sempre tá no Pauta Livre. Lógico, é o podcast do cara, né? Tá sempre aqui no Tosco Chanchada e vamos pro seguinte. Porra, que merda. Inveja de vocês com o podcast engraçado pra c... Inveja também, pois vocês gravam juntos enquanto nós do Pauta Livre temos de gravar somente de moletom e pelo Skype. Ainda bem, cara, porque imagina todo mundo com o Pauta Livre junto. Não, é por isso, né, irmão? É por isso, eles ficam de moletom sem cueca, cara. O assunto foi inesperado e, bom, até lembro que tinha deixado como dica falarem sobre pornô. Bem, isso foi uma prévia do que está por vir, com certeza. Mais uma vez, vou prometer enviar um áudio para vocês, que ainda não chegou, né? O Torinho já mandou dele e tal. Sobre o tema, ele diz o seguinte, que uma vez ele fez uma bela homenagem para uma revista, que ele não lembra qual, mas era ginecológica, e na hora do esguicho... Olha isso, cara! Na hora do esguicho... Não vi para onde atirei e passei a... Perdeu que a... merda, isso que é excitação, né, velho? Deve ter fechado o olho. E passei a tarde procurando para que... Nossa senhora, velho. Quer procurar a porra, velho. Ficou a tarde inteira procurando porra, imagina. Que porra. Encontrei a porra em cima do roupeiro. É! Puta roupeiro que... é guarda-roupa? Ô, louco, meu. Ah, o cara é o... É o louco. É uma arma. Então, mas aí ele abre um parênteses aqui. Ele é diz um seguinte... sniper. Ele diz o seguinte, não estou dando uma de pausudo, somente foi muita pressão naquele jato. Ui! Estava sofrendo uma pressão terrível. Aí ele diz o seguinte, contar no pod, essa ou não fica a critério de vocês. Ah, então não vamos contar não, né, cara? Não, a gente não vai contar. É muito constrangedor pra ele, não vamos contar não. Vamos contar não, cara. Aí ele fala assim, por mim foda-se o mundo e que meu pau cresça porque micro pênis tá foda. É, eu não essa posso... parte é constrangedora. Fale por você, cara. Ele é japonês ou perna? Abraço, galera. Beleza, abraço, Leonardo Bob. Bom, cafeína, né? Pera aí, acabei de ouvir e ainda estou meio excitada. Ui. Ótimos como sempre, eu como escrava sexual sabe como é, tenho meu preço, né? E também já saí na Playboy. Escrevi um texto de 2 páginas, ninguém leu. Óbvio. Por que será? Playboy é boa com aquelas mulheres cavalas mesmo. Acho mais interessante. Oh, yeah. Mas pra função ejaculatória, nada melhor do que revistinhas toscas no fundo da banca. Creio eu. E beijo, mulher... meninos. Adoro-lhes. E mulher que ejacula é raro, hein, cara? Muito raro, meu irmão. Só aquelas que não são completamente mulheres, né, meu? Não, mulher de tromba, né? É, tipo Train Surprise, aí o plano é que entende dessas coisas, não vou entrar em detalhes. E um comentário aqui super informativo, né, que a gente não sabia dos detalhes, mas ainda bem que o Álvaro do Alienígenas na América, né, abraço aí pro Álvaro, pro Léo e pra Caroline, ele diz o seguinte, fala galera, show de bola o episódio, minhas histórias com Playboy são, claro, inesquecíveis. Lembro que quando tinha 11 anos encontrei o que depois chamei de o baú sagrado. Que era a coleção... É tipo Indiana Jones, né, cara? É, faz aquela quest. Esse é o cálice da perdição. É, né? O cara faz aquela quest e acha o baú cheio de revista pornô, né, velho? Da hora. Na hora o cara abre e faz... Com... Diz que a coleção da Playboy é do irmão dele, cara. 9 anos mais velho. Isso mesmo, 60 Playboys. Que um pariu. Acervo e tanto, hein, meu? Acho que depois de um tempo não tinha mais sangue correndo no meu corpo. Com relação ao primeiro nome da revista, revista do viado, né, que o alemão falou, né, do logo, né, no episódio. Yep. Ela ia se chamar aí The Deer Magazine, que o Deer... se pronuncia da mesma forma que dear, que significa querido. Logo, acho que a intenção dele era fazer uma cacofonia, né? Que é... Pra quem não sabe, cacofonia é a mesma coisa de dizer eu amo ela... Eu te amo você? Não, não. Ah, ô louco, eu te amo você, é mó da hora. É, cacofonia seria tipo amo ela, essas coisas. E nessa cacofonia ia soar aí, lógico, em inglês, a revista querida. Aí ele diz o seguinte, cara, como assim Ásia, país... E não adianta dizer que consertou depois. É, eu tentei consertar. Na verdade, tentei consertar não, né? A galera não deixou eu falar. Mas em sua defesa, não, isso vai te perseguir pelo resto da vida. A Ásia não é um país, eu não sei se você já sabe. Claro, às vezes você pode transferir a dor pra outra pessoa, né? É, meu? Seu filho, por exemplo. E aí, em sua defesa, ele escreve ali, você não consertou com C. Então, você já pode descarregar um pouquinho nele. É isso aí. Só pra lembrar, Álvaro, conserto com C é conserto de música e consertar aí de arrumar é com S. Chupa essa, Álvaro. Ô, oh, perna, cara. Parece igual alguém, né, irmão? Pai. Parei. Pior que isso, só a Caroline Cat, que é formada em geografia e até pouco tempo achava que Cuba ficava na África. Só porque tem negão. Meu, Cuba fica no copo, cara. No mais, esse episódio foi show de bola. É isso aí, obrigado. Um abraço aí pra toda a equipe aí do Alienígenas na América, beleza? É, comentário também aí, né, pra finalizar os comentários. Comentário da Ju, que há tempos não aparece por aqui. Que Ju, a namorada do Fabrício. É. E ela diz um lance aqui muito importante aí também. Oi, pessoas. Informação histórica que pode frustrar a imaginação masculina. Os primeiros registros eróticos da humanidade não se referem a desenhos de mulheres nuas, mas ao falo, mais conhecido como pinto. Há mais de 3 mil anos antes de Cristo, o homem se deu conta de que tinha papel imprescindível na procriação. Hoje há controvérsias, diz a Juliana. Né? E como começou a idolatrar o próprio órgão? Desenhando o Bilal nas cavernas e esculpindo estátuas de homens com bengas de fazer inveja ao Long Dong. Mas além de idolatrar o próprio dito cujo, o homem começou a gostar do pau alheio. Ah, que droga. Para com isso, vai. Ah, não, não, não. Tesoura esse e-mail, pera. E acabou naquilo que todo mundo conhece sobre a Grécia Antiga, a falocracia. Putz. Falocracia, rapaz. Ainda bem que eu vivo na demoniocracia, né, cara? Não, o legal é que agora quando dizem que eu falo muito, né, meu? Eu vou me sentir orgulhoso. O Vinícius é um falocrata. Não, falocrata não. Eu falo muito. Megalopalídeo. Enfim, a mulherada pelada para fins apreciativos é coisa do homem moderno da atualidade. De hoje em dia. Ó, que coisa mais, né? Você é moderno, bonita, né? Bonita, né? Eu sou moderno. Eu sou, né, moderno, cara? Também. E concordo com a cafeína. Para a função ejaculatória, nada melhor que revistinhas toscas no fundo da banca. Ela nem ejacula, olha... cara. O que ela tá falando aí, mano? Mas ela diz o seguinte: se eu fosse homem, seria assim. Ah, se eu fosse homem. Fica se apegando a detalhes, né? É, meu, se eu fosse homem. Se o sino entra em campo, né, meu? Ah, o negócio é gozar de qualquer jeito, né, Vinícius? Seria cabrão e pinta o peito, meu. Em breve aí, Juliana vai estar participando do Tosco Chanchada, mas um monte de pessoas aí do sexo feminino. Um monte de mulher, hein? Que tá precisando. Aguarde. Porque aqui tá. Tá feio, cara. Só cueca. E um e-mail aí muito especial, né? Terminando aqui as leituras. É o seguinte. Quem mandou um e-mail pra gente foi Gustavo Kitagawa. 25 anos, ilustrador. Famoso esse cara, hein, perna? O cara é famoso. Se eu não estou errado, eu já vi algumas ilustrações desse camarada lá no site do Nerdcast. Ele diz o seguinte. Olá, povo. Descobri vocês por alguma retweetada, tá vendo? Por isso que eu agradeço sempre a galera que retweeta as mensagens do Toso Chanchada. Sem agradecer o criador do Twitter, cara. Quem que foi? Cara, sei lá, deve ter sido Tem que ver o diretor do filme lá, né, meu? Twister, né? É? Da moto, né? Nossa, deve ser a Honda, né, meu? É, então, deve ser algum japonês louco aí. Aí, tô com a Gal aí, ó. Como é que é o nome dele? Akinawa? Ele diz o seguinte, cara, muitos vão me chamar de herege, mas como ouvinte fiel do Nerdcast, que quase sempre é auto-intitulado o melhor podcast do mundo, eu nunca, repito em negrito, ele escreve em negrito aqui, nunca ri tanto ouvindo um podcast. Yes! Já ouvi todos os podcasts e ri bastante. Bastante nada, ri pra c*** mesmo. Pô, virei ouvinte fiel de vocês e vou tentar catequizar geral. Todo mundo caindo na chanchada. Olha só, olha o novo slogan, cara. Como é que é o nome dele aí, Perna? Renato? É Gustavo. Ô, Gustavo, desculpa. Ô, Gustavo, então faz uma campanha aí pra gente fazer um novo episódio número 3 aí, rapaz. Eu tô precisando chegar chapado aqui qualquer dia, mano. Os caras não deixam mais o bebê, meu. No mais, nada mais, abração pra vocês. Gustavo Kitagawa. Cara, essa foi foda, hein? Cara, Gustavo, muito obrigado. Conversei um pouco lá pelo Twitter, lá a gente trocou algumas mensagens. Cara, gente finíssima aí. Inclusive, vai estar no fim do post aí o link pro site dele aí, que tem várias ilustrações. Cara, trampa muito mesmo. Dá uma olhada lá, galera. Comente lá que vale a pena. É isso aí, Vinícius. E mais e-mails por aí? Ah, acontece, ô Perna, que essa semana o Cristiano Ronaldo desembarcou lá em Madrid, né, cara? Vai jogar no Real Madrid. Mudança de time, né? É, tá ele, o Kaká lá, vários ídolos, estão fazendo os novos Galácticos. Ui. E eles estão a fim de ir na festa lá na Vanessa, cara. Eu não sei como é que eu falo pra eles. Eu não sei se a Vanessa vai encher o saco depois, como é que vai ser, meu. Lembrando que é uma festa fantasia aí, anos 80, né? E eu acho que não vai dar tempo deles arrumarem uma fantasia a tempo, né? Então, cara, os caras descobriram que era festa fantasia e já estão aqui em Marília e falaram que arrumaram a fantasia, velho. Disseram que vão, que senão vão melar a festa, vão chamar a polícia. Mas só vieram os dois só? Que eu saiba só, meu. Cristiano e Kaká? E o Kaká, meu. O Kaká é casado. Se eu fosse, ó, sei lá, Kaká, meu. Eu não gosto de dar mancada com camarada, velho, mas eu acho que vocês vão ficar fora da festa lá na Vanessa, hein? Não, não vai entrar, não. Dicas? Essa semana eu não vi nenhum filme no cinema, mas eu tenho uma dica de um filme muito bom. Johnny Depp, Marlon Brando e a mina que faz a mulher do Marlon Brando lá, que não sei o nome. Em Don Juan de Marco. Que pariu. Que lá merda, velho. Minha mãe tinha ganhado esse filme numa promoção da Folha, cara. Ganhou não, né, cara? Sei lá como é que foi o esquema. Eu sei que tava numa caixinha da Folha lá. Peguei esse filme ontem e assisti inteirinho, meu. Eu já tinha assistido umas 5 vezes, eu acho. Isso. E é bom o filme, hein, meu? Tá vendo? Depois ele disse que não é um cara romântico, né? Não, depois ele disse que trabalha. Quando você ouve o Vinícius pelo Tosco Chanchado, você acha que ele é daquele tipo pé na porta e soco na cara. Não. Eu sou completamente romântico, cara. Ele ouve NX0, cara. É, tá. Eu faço esse papel de cara rude porque mulherada gosta de cara rude, né, meu? Gosta de apanhar, né? É, Vinícius? Então. Gosta de cara... Gosto de dinheiro, de apanhar e de fazer serviço doméstico, cara. É isso aí. Mas no fundo, eu nunca... Já tá aqui uma mulher dessa maneira. Tá fudido, vai apanhar o que chegar em casa. É isso aí, eu preciso agradecer, né, várias pessoas. Agradecer o pessoal aí do Nerd Curitibano. A gente participou de uma gravação lá do Season Finale, que tá pra sair. Mas se você não conhece o Nerd Curitibano aí, eles têm um podcast lá, o Nerd Express, e vai estar o link aí embaixo no post. Dá uma conferida lá, beleza? Qual foi o tema, Perna? O tema foi, assim, os melhores... Um comentário sobre os melhores episódios da segunda temporada aí do Nerd Express. Retrospectiva. Legal. E rolou um lance legal lá, né? Eduardo Moreira, Pablo Assis, várias pessoas aí que... Tinha alguns ouvintes também. Luciano do Lente Aberta também tava lá, que é participante também do Nerd Express. Foi muito bacana mesmo. Queria agradecer o espaço aí, né? E fico aqui no aguardo de mais um aí Nerd Express. Agradecimento também ao Jabor Rio aí do Pirata Cast. Colocou um banner lá do Tosco Chanchada e tá ajudando também na divulgação aí. Se você não conhece, é o Pirata Cast lá do pessoal do Baú Pirata, vai estar o link aí embaixo também. O pessoal do Twitter, pessoal que tá divulgando pra caramba o Tosco Chanchada. Galera, eu acho que esse mês a banda do nosso servidor vai estourar. E vai ser uma coisa bonita se isso acontecer. Eu quero que isso aconteça mesmo, tá? Por isso, se você ainda não indicou o Tosco Chanchada pra alguém, indique, tá? Vamos fazer o seguinte, cada pessoa que ouvir indica pra mais uma, né? É, eu só fico pensando, cara, o que vai ser do mundo quando a gente dominá-lo, hein? Mas, cara, vai ser um pandemônio, cara. Vai ser cara. Uma orgia, cara. Ó, o negócio é o seguinte, Perna. Tá todo mundo abrindo espaço pra você, depois você vai ter que abrir o espaço pra todo mundo, hein, meu? É, começa com nós aí, vai. Não, vai. Não, eu passo minha vez, hein, meu? Não, eu faço questão de você abrir o espaço pra mim aí, também. Aí, ô Vinícius, tá negando agora, né? É, quase um buraco de minhoca isso aí, ó. Eu vou lá parar na ilha do Lost depois. É isso aí, galera. Valeu pelos comentários, pelos e-mails. Pessoal, mande pra gente uma mensagem de áudio dizendo alguma situação embaraçosa que você passou pra gente tá encaixando aí num episódio que vai sair sobre situações embaraçosas. E mantenha contato com a gente, beleza? Se você não passou nenhuma situação embaraçosa, mande daquele cara que você não gosta. Ou daquela menina que te deu um fora. Mande de alguém que te deu um soco na cara, sem mais nem menos. Beleza? A gente tá no aguardo então, galera. Fica ligado que hoje, no Tosco Chanchada, muitas discussões calorosas a respeito de música, beleza? Valeu, galera! Bom, tem, na minha opinião, na minha humilde opinião, a música é ruim porque ela não se enquadra, de repente, naqueles padrões de melodia e tal, ou a letra de muito mau gosto, não é nada muito pensado, é coisa que, sei lá, é ruim mesmo, não tem uma lógica, uma noção, assim. Mas, tipo, uma letra bem pensada, tipo, agora não se espanta, vou gozar na sua garganta. Não, então, essa é uma bem pensada. Então, né? Essa eu já enquadraria no lance do mau gosto. É porque aí você pesada. Vai cantar pra uma criança isso aí. Como é que vai? Igual você o lance preso. Do... Então, porque o negócio que eu percebo assim, aquela música do Latino, foi considerado pela Rede Globo no Fantástico a pior música nacional de todos os tempos. Só que essa música, na verdade, ela é uma música romena. Ah, e tá. Tocou, estourou e fez muito sucesso, tocou em todas as baladas e tal, e todo mundo gostava. E o pior... Só que o cara, ele fez a mudança da letra, fez lá um lance do AP, da orgia, do não sei o que e tal, e realmente mudou completamente a cara da música. Então aí se tratou, ele conseguiu transformar algo até legal em ruim. Mas a música em... Como é que... Quem que eles falam na romena? É romeno? É uma música romena, uma música folclórica romena. É mas folclórica? Falava sobre folclórica. O AP, né? Falava sobre uma festa no castelo, alguma coisa assim, né? É, tipo, vamos castelo para do o banquete. Drácula. É, um banquete no castelo, pá. O Drácula rapta a mina, chama as amigas e rola um bunda lelê lá, rapaz. Então, mas se rolasse o bunda lelê... O negócio da censura lá é muito forte. Teria mas quem tesourado, manda lá a música é o... não teria. Mas quem manda lá é o Drácula, rapaz. A música foi pra ele. Não tem essa, fizeram em homenagem ao chefão. O cara desce lá, mata meio mundo, empala meio mundo lá. Aí depois beija na boca do Ken Reeves. Porque isso sim é bunda lelê, é empalar os outros, rapaz, igual o empalador fazia. Ah, o Drácula é viado, cara, ele gosta de chupar pescoço de homem, cara. Então, eu não sei o que quer dizer, mas o que eu sei é uma canção tradicional, como se fosse essas cantigas de roda que a gente tem aqui no Brasil. Tipo, samba lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada, ele tá merecendo levar umas boas palmadas. Cara, isso pra mim é de mau gosto, cara. Isso é uma letra satânica, né? Cara, é sádico pra c***. Quer dizer, a criança já tá doente, tá com a cabeça quebrada, e ainda mais na nossa porra. E pior, ainda fica mandando o moleque sambar depois. Samba, samba, samba, lelê. Isso é mau gosto, cara. Devia estar com uma arma, né? Vai dançar, filha da p***. Aí já cai naquele no assunto do episódio anterior, que é do politicamente incorreto. Muitas músicas infantis hoje em dia já não podem mais ser cantadas nas escolas, estão sendo mudados livros infantis e tal, porque é o politicamente correto. Incorreto, quer dizer. É, mas voltando um pouquinho, daí você também falou a letra não muito pensada, né? Mas por exemplo, sei lá, bom, eu acho que Creu, Velocidade 5 não. O cara não precisou pensar muito pra fazer isso aí, não. Entre uma letra desse estilo aí com uma letra do Raimundos, cara. Então, a letra do Raimundos já é uma coisa que o cara tem boas sacadas, entendeu? É. O cara, ele teve um objetivo. É um negócio que diverte, entendeu? Não. Aí, seu objetivo é completamente subjetivo, Hendrix. Eu não vou continuar aqui nessa mesma sala. Não fica bravo. Só pra contar, Eu acho mas querer comparar Raimundos com latino, uma diferença enorme. Se fosse completamente ruim, não venderia. Logo, não teria, não existiria essa música. Cara, eu acho o seguinte, a diferença do Raimundos pro latino e pra essas porcarias todas aí, cara, é que por mais que tenha uma... Os dois têm letras vulgares e etc. Mas musicalmente, a Raimundos é legal. Tipo, tem uma música mais... Tipo, bem elaborada, bem feitinha, bem tocada, bem executada e divertida e tal. Tipo, e as músicas do latino são pobres melodicamente, cara. Melodicamente, não melodicamente. Sem querer bancar o advogado do diabo, porque rock é coisa do patrão, né, meu? Não, é do Silvio Santos. É verdade. Mas, cara... Rock. Então, deixa eu falar aqui, esse lance de letras e tal... Se a gente fosse falar só lance de letras, música instrumental, você cairia então no lance do mau gosto. Porque ela nem letra ela tem. Mas é uma bosta. Então... Por isso que o Joe Satriani é uma merda. Ah, fala. Mas Mozart é legal, pô. Mas é o seguinte... Adoro as letras do Mozart, cara. O Vinícius falou sobre vendas. Acho que venda não serve de parâmetro também pra música boa, não, cara. Não quer dizer que é boa, mas quer dizer que aceitaram. Se fosse tão ruim assim, o pessoal simplesmente ia ouvir e ignorar, não é? Não, música, mas se você... boa é aquela música que mexe o seu esqueleto. Não, mas se você, por exemplo, tira por base essas músicas que tocam na rádio 4 vezes a cada meia hora... E também, cara, vender por vender, sempre vai ter alguma que vai vender. Nem que seja a mãe do cara que vai comprar, alguém vai consumir essa porra. Mas que é estranho você ver molecada cantando sobre orgia, é estranho, cara. Isso... Não, mas, cara, isso aí já cantava Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas, né, as criançadas já cantavam que ia na suruba... Arranca a teta, além de tudo, mutilava as mulheres ainda. Mas eu acho que o Mamonas Assassinas, eu não gostava, particularmente não gostava, mas eu acho gostava, que tinha um outro contexto. Era justamente o contexto do divertido, cara. Do inocente até. É verdade, no show dos Mamonas Assassinas não tinha o cara levantando a sainha da mina e comendo ela em pleno show, né, meu? Só tinha homem. 5 velocidades. Não, mas pera aí, então vamos organizar essa bagaça. Agora não se espanta, eu vou gozar na sua garganta. Ué... O que a gente pode usar como parâmetro pra dizer quando é sacada, de bom gosto, e quando a coisa é trash e não dá pra ouvir? O Faustão. Se tocou no Faustão, é de extremo mau gosto. Mas peraí. O quê? Engenheiros do Havaí já foram no Faustão. Ah, então tá explicado, cara. Você foi irônico. Respondido sua pergunta. O Gugu também é um ótimo parâmetro, né, meu? O Gugu é. Cara... Pouquíssimas coisas boas foram no Gugu. Só o Luiz Ambiel, eu me lembro agora. Então, eu acho que esse lance aí do Gugu, do Faustão, eles visam outras coisas que ultrapassam o limite da música, cara. Que é o lance da mulher dançando, mulher rebolando. É... Delícia! É, então, exatamente. O close ali e tal. Grande areta. Então, a música fica em segundo plano, cara, na minha opinião. Como eu sou um especialista em ignorância musical, música boa... É a que eu gosto. Música ruim é a que eu não gosto, porra. Eu falei, cara. Vai tomar no seu acabou, cara. É que chacoalha o seu esqueleto, cara. Ó, se alguém... busão, chacoalha esqueleto, não é música, cara. Eu não gosto, cara. Agora. Pegadinha do malandro. Música, eu disse, eu tô falando sobre música, meu Deus. Ó, se algum filho da mandar criticando alguma música eu falar que eu vou mandar tomar no ar em ao vivo. Como é que toma no ar, Vinícius? Ó, no ar, Vinícius, como é que... Bicuda, não. Cara, eu quero o dele. Eu vou explicar como se toma no ar é tipo uma voadora, tá ligado? Eu vou explicar. É como o senhor A quebrou... Vinícius não se quiser brasileiro. Eu vou explicar como se toma no ar. Quem já viu aquele filme Uranus Project, onde a Silvia Santos dá em gravidade zero? Não, eu não vi, cara. Azar seu, rapaz, porque é um espetáculo. Ó, eu vou pegar uma cerveja, hein? Se a gente começar pelas internacionais, cara, uma que eu acho muito ruim e que toca em todas as coletâneas de anos 80 até hoje, cara, aquela música do Boy George, aquela... Karma Chameleon. Karma Chameleon, é. Cara, que música horrorosa é aquela, cara? Cara, que música do Boy George que é legal, cara. Quem é Boy George, meu? Cara, é o primeiro grande emo. Mas eu sei o rei da música chata, o Kennedy, né, cara? Isso aí é indiscutível pra todo mundo. Também nem sei quem é Kennedy, você sabe, Bruninho? Não, mas ó, é aquele presidente americano que foi assassinado. Ah, Kennedy. Ah, presidente Kennedy. Porra, como é que eu não pensei nisso antes? O Kennedy dá uma tristeza, cara. Muita tristeza. Pior que ele é só o Richard Clayderman, cara. Então, ó, vamos pegar a música instrumental do Kennedy, por exemplo. Eu não acho ela nem um pouco romântica. Pega aí. Instrumental vale, meu. Claro, não vale. Ah, instrumental é ruim demais. Música. Mas é ruim demais, cara. Não. Caraca, não é não, velho. Surf Music é legal, cara. Dick Dale é legal. É verdade, Surf Music é legal. Aquela instrumental do Planet Hemp é muito boa. Kennedy, por exemplo, ela não é romântica nem um pouco. Porque não dá clima nenhum, aquela porra. Isso é bom. É depressivo. Ela não é relaxante, muito pelo contrário. Isso é bom também. Entendeu? É... Música romântica, relaxante, meu. Toma um de pirona. Deixa eu falar uma internacional que é muito boa, hein? Muito boa, hein? Não estou sendo irônico. Will Smith. Todo filme que ele pega pra cantar e dançar, que ele aparece, ele resolve fazer o rap dele. Então, cara, só que o rap é feito com bases de Black Music anos 70, que é muito bom, cara. A Black Music anos 70 ou o rap do Will Smith, cara? Porque tudo é feito com base em alguma coisa, cara. Love Hurts, cara, do Nazaré. Eu lembrei ruim, de uma, cara. Agora, Europe. No Countdown. É ruim demais. Não, cara, ó. É ruim. Mas ela... É ruim. Eu gosto dessa. Então, mas é interessante Countdown. Assim, que algumas músicas de tão ruins, elas se tornam cult, cara. É ruim. É, Love Hurts, mas se você pega, por exemplo... Final Cult Dou. Se você pega o Final Countdown, todo mundo reconhece na hora aquele riff, cara. Faz aí, Caboca. E tocam até hoje, cara. Você vai... Você vê essas bandas cover aí, tá? Sempre tem, cara. Aí o Perna falou do Karma Chameleon, mas tá no repertório do Rock Over, cara. Há duas semanas atrás. Nossa. Isso que torna a música ruim, cara. E todo mundo curtiu lá, cara. Isso é uma prova de que a música é ruim, é irrefutável essa prova. Não, cara, ó, essa música, aliás, o estilo do Boy George já é um lance. Assim, cara, uma música que eu acho chatíssima, que eu não aguento mais, que eu acho ruim mesmo, eu acho ruim. É bem tocada, eu acho ruim. Eu tenho uma raiva, cara. Que? É Hotel California, cara. Eu tenho uma raiva dessa música, rapaz. Fala uma outra música do Eagles. Eu não consigo. Então, não sei, cara. É porque não existe. Eles gravaram vários Hotel California. Tem aquela... acústico. É Hotel California, Hotel Tennessee, Mississippi. É igual o RPM, né, cara? Que gravou Rádio Pirata umas 5 vezes até agora. Cara, agora uma coisa que é muito bom, todo mundo paga pau e tal, só que eu odeio, cara. Caetano Veloso, cara. Achei que era Iron Maiden. Quem gosta disso? Caetano Veloso, cara. Não, tem os pseudos. É, eu gosto. Os intelectuais gostam. Os caras dos direitos humanos adoram. Não, a boiolada adora. As velharias do Caetano eu acho legal. As coisas atual dele, pra mim, não fede nem. Cara, ó, pra mim, ele já não acrescentava muito. Depois que ele inventou de querer fazer um cover do Nirvana, cara. Depois que ele caiu. Cara, não. Depois que ele caiu, então, aí fudeu. Ele fez um cover do Nirvana. Ele tocou Come As You Are, cara. Come As You Are. O legal é que ele toca uma lado B do Nirvana, né, cara? É isso que é originalidade. Ele pega uma música assim que ninguém curte. É verdade. E não, faz, cara, uma versão da totalmente música. Ah, tomar nesse seu... Seu Caetano Veloso. Caetano Veloso começa assim, cara. Que ele falou que ele... Lembra quando ele falou que o Osama Bin Laden era lindo, cara? Você vai dar crédito pra um cara desse, né, irmão? Isso é uma bichona. Isso é uma bichona, né, cara? Não, mas é sério, eu acho assim, por exemplo, da galera da Tropicália... Cavalo é égua, cara. Não, mas é sério o que ele tá falando. Se você pega a galera da Tropicália, o único que se acha mesmo é ele, cara. O Gil, ele é tão tranquilo, cara. Ele é tão... Fumado, assim, né, cara? Não, mas... Não, é o ácido, né, cara? Não, mas que seja. Aleijado. Não, mas que seja, saca? O cara, meu... Você não vê ele mas contando Gil... vantagem nunca, cara. Mas o Gil, sabe que eu não gosto do Gil? O Gil, ele faz a mesma coisa que o Titãs fez. Sempre fez até hoje. Quer seguir a moda, cara. Eu tenho uma raiva, cara, porque, ó... Tipo, pode ver, cara, ele começou a tocar, era Tropicália e tal, ele começou a fazer as paradas. Aí começou, veio o punk, ele fez punk da periferia. Aí todo mundo quis virar ministro. Aí ele fez o reggae, nego fez o reggae, aí ele foi forró, ele tocou forró. Pô, o cara vai na onda só, velho. É, aí o Schwarzenegger virou governador, ele virou ministro. Aí fica nessa, cara. Ele é um paga-pau, esse cara mesmo. É um paga-pau do cara. Tem a Britney Spears, cara. Que ela, cara, faz sucesso pela qualidade, não pelos peitos e pela gostosice. Tem duas músicas muito boas da Britney Spears, cara, que é Toxic. Eu gosto de Toxic. É, Toxic eu gosto, fiz até a vinheta. E a Humanizer é boa também, cara. Não, Humanizer eu não sei qual é, não. Não, nunca ouvi. Não, a música é boa e o clipe é sensacional. Eu acho ela uma gostosa do c****, é a minha opinião musical sobre a Britney Spears, cara. É, rolou umas fotos dela aí sem... Ela... Sem calcinha, várias? Não, peguei. Ela real mesmo, cara. Não. Sem noção, umas fotos sem noção dela, não, várias. Rolou também umas fotos real dela que tava feio, cara. Barriguinha de cerveja. Ó, cara, fala uma coisa pra você. Carol Miranda me decepcionou também, cara. O último filme dela, assim, o negócio tá meio esquisito ali. Ah, o cara da praia lá? O da praia ali, cara. Que houve? Que houve? Ela já foi mais gostosa, cara. Não deu. Ah, não deu. Fiquei sabendo, caiu aqui no ponto. Tá aqui no ponto eletrônico. Ela não deu. Opa, vamos voltar a falar de música, hein, cara? Dancing Queen do ABBA, cara. Triste, cara. O clipe é pior ainda. Uma bosta. Ah, sabe aquela música, acho que é I Believe in Angels, do ABBA? Cara, tem um molequinho no clipe que assim... Ficou a molecada cantando lá junto com eles e tal. E tem um moleque que o nariz dele fica escorrendo o clipe inteiro, cara. Nossa, que louco. Cara, isso é bom. Não. Uma música, sabe uma música péssima dos anos 80? Além de todas, né? É aquela I Build This City, sabe? Vou cantar um pedacinho. I Build This City. Louco, cara. I Build This City. Isso aí era o que restou do Jefferson Airplane, cara. É Starship isso aí, cara. Então, é uma merda. Nossa, caramba, o cara falou, cara, aí Cristo vai descer com toda a sua ira em cima de você, cara. Blasfêmia, pai, irmão. Blasfêmia, eterno, irmão. Inefável, digno de toda glória. Ó, eu duvido, talvez, eu duvido que existe uma música que é ruim e todo mundo aqui na sala vai concordar, cara. Eu não sei se existe tal música, cara. Creu. Pepe e Neném. Sampa Crio. Alguma dessas aí ninguém gosta? Sou porque eu gosto de todas, cara. moleque, eu não posso ser contradito, cara. Ninguém coisa vai agora me contradizer. O alemão falou música assim, ó, todas as músicas dos anos 80 foram ruins. Mas, cara, o que era ruim naquela época, hoje, é maravilhoso, cara. Que porque povo... o ruim daquela época, se for comparar com o ruim de hoje, cara, é ou com o bom, até o bom de hoje, cara, pra mim, o lixo... do musical foi anos 90, cara. Pra mim foi o pior. Paga a única coisa isso, boa que bora. Pra mim, bora. A única coisa boa dos anos 90 foi o Radiohead, cara. Não só, posso, cara. Não posso. Só a Chemical lugar. Brothers, cara. Só o resto foi um lixo. Lixo, olha, cara, lixo, nos anos lixo. 90 fizeram a trilha sonora. É melhor hoje, do que cara. Todas as bandas, cara. Não, mas ó, o fato é que os anos 90 passou por uma fase deprê, cara, musicalmente. Ô, oh, louco, teve o Rage, cara. Olha só que coisa linda, mas, rapaz. Não, sim, mas passou por uma você fase deprê. Você quer que eu disse em ordem alfabética das bandas? Alice in Chains. Bosta. Vamos lixar ele. Bosta. Fala pra ele vir me pegar. Fala pro Lenny vir me pegar aqui se ele não gostar. Não, Alice in Chains é legal, cara. Alice in Chains é legal. Legal, cara, mas os anos 80 tiveram também, os anos 70, cara. Tudo inspirado nos anos 70, cara. Meu, eu tô falando, tudo é inspirado em alguma coisa, cara. Só porque, meu... Só sim, porque cara, alguma coisa entre é inspirada. A cópia original, é uma bosta. Eu prefiro o original, cara. Não, mas é... Não, mas... É inspirado, diferente. É. Afinal, não, mas... se fosse assim, você só ia ouvir Chuck Berry e Beatles, cara. Ó, eu sou os Chuck Berry e Beatles, cara. Então... Como que ele adivinhou, cara? Meu, mas o Chuck Berry e Beatles deve ter, meu... Se não houvesse música... Ô, Vinícius, mas Beatles é uma merda, né? Não, Beatles é uma bosta, cara. Chuck Berry é uma bosta. É tudo uma bosta, cara. Tudo é uma bosta. Eu quero cerveja. Eu acho que a melhor fase musical foi os anos 70, cara. É porque você não tinha nascido ainda, né? Não, cara. No ano 70 teve o Black Sabbath que... Nossa, cara. Muito foda. Muito foda. David Bowie. Então, tem gente que prefere o Marilyn Manson, cara. O David Bowie, cara. Pelo amor de Deus. Eu prefiro o Marilyn Manson, cara. Ah, eu não gosto pelo do Marilyn Manson. Pelo menos ele é polêmico, cara. Ah, Vinícius. O David Bowie, não. O David Bowie, para não. Com isso, rapaz. Nos anos 70 ele nem aparecia na TV. Polêmica. Tinha TV aquela época. Nos anos 70 nem tinha TV, como é que vai ser polêmico, cara? Por isso, cara, agora você tinha uma banda... Ó, pra você ver a polêmica. Passaram a foto de um amigo nosso, do Bluetooth, não sei o que, virou polêmico, cara. Virou polêmico. Não, isso virou uma piada. Não, virou uma piada, é diferente. Não, então, mas... É divulgação, naquela época não tinha divulgação, cara. E eu, outra coisa, eu gosto do David Bowie, cara, mas o David Bowie não seria nada se não fosse Lou Reed e Velvet Underground, né, cara? Então... É, eu não posso falar muita coisa do David Bowie, porque eu... não conheço, a não ser o filme Labirinto. Oh, eu também não conheço, não. Eu tô falando aqui porque, meu, é uma bosta. Com certeza. É uma merda. É o pai do cara do All Flowers lá? É uma merda. Quem? O que é o pai do... O Bob Dylan, não? Bob Dylan. Ah, esse é uma merda também. Bob Dylan tem nada. É uma bosta também. Bob Dylan é chato pra caramba. De cada 10 discos do Bob Dylan, salva uma música. Aí, ó. Não, eu já acho o Bob Dylan genial. Eu vou fumar, cara. Não, cara, ó, eu acho o seguinte. Ela só foda. Cara, eu prefiro olhar pra bunda da Caroline Miranda caída do que pra você, cara. Ah, cara, ó. Os caras falaram mal dos anos 80, cara. Vai cagar, cara. Meu, ó, o Bob Dylan, vamos falar sério. Muita pouca gente que gosta realmente entende de música. A maioria que gosta é pseudo-intelectual, cara. Bob Dylan não seria nada que quer ser o cara que, do que quer ser o diferentão, quer ser o... Pega aí, pega aí. Afinal, o Bob Dylan é bom ou ruim? Paulão. Cara, pra mim o Bob Dylan é muito bom, cara. Pra você, Hendrix? Pra mim, de cada 10 discos, uma música salva. É ruim, então? Ruim. Pra você, Perna? Meia boca. Pra você, Bruninho? Não conheço. Pra você, Alemão? É, eu conheço uma música só e meia boca só. E pra você, Fernando? Muito bom. Ah, deu... Deu 2-2? Ah, Guli, se decida, por favor. Vinícius, o que você acha? Não, não consigo definir se tiver um empate. Guli, sai de cima do muro, miserável. Isso é música pra bater punheta. Então é bom ou ruim? Então é bom. É ruim. Então eu acho bom pra c****, velho. É bom pra c****. Deu um tripate, de pô. Aí, cara. Tripate. Eu sou o equilíbrio. Mas, cara, eu acho, tipo, todo mundo que ouve... É, muita coisa nos 60, cara, acabou saindo do Bob Dylan, cara. Até mesmo a fase depois de 65 dos Beatles, cara, é Bob Dylan, cara. Cara, se então, não fosse Bob Dylan, não tinha Woodstock, cara. Ah, como cara, assim? Eu não fui em Woodstock, eu quero que se foda, cara. Ah, o Doors não tocou no Woodstock, cara, não perdi nada, cara. Pô, e o Doors é uma banda que eu peguei uma birra lazarenta também, cara. É, mas é por causa das bandas cover, né? Exatamente. Não é por causa do Doors, eu peguei birra, né? Do Kiss por causa de banda cover e por causa de fã, cara. Do Pearl Jam também, eu não gosto por causa dos fãs, cara. Legião Urbana, mas o Pearl Jam é bom, Seixas. Cara. O Pearl Jam é foda. Isso que é... O Pearl Jam é muito bom, mas eu não escuto por causa de fã. Eu tenho birra do Pearl Jam. Ué, você quer mais que o Deep Purple, cara? O Deep Purple. Não dá, cara. Legião Urbana e... Não é que eu não gosto, eu não escuto por causa de fã, cara. Que é o Tago, mano. Raul. Cala sua boca! Eu tô falando dos fãs, ô surdo! Cala sua boca! Era uma bosta também, cara. Morreu tarde, cara. Eu fui no último show dele, que foi aqui em Marília, eu tinha 13 pra 14 anos. Falei, eu vou, porque eu quero mandar uma praga no cara. O cara vai morrer daqui 2 meses. Pronto. Você é o Toninho do capeta. Então, né? Cara, mas... Fala aí, seu Nono, fala aí, eu sei que você é a voz da experiência. Falar o quê, filho de uma... Cara, fala... Seu Nono ficou ouvindo Edith Piaf batendo punheta, cara. Putz. O Bob Dylan é praticamente o pai do reggae. Ah, esse é o Bob Marley. Desculpa. Fique ligado, o Tosco Chanchada Podcast volta já. Bound by wild desire. Seu Toba está fazendo bico? Seu apelido é Pica-Fumo? Comeu pimenta e agora está tomando no cu? Se sua resposta foi positiva, adquira já. Pomadas para hemorroida. Ring of Fire. The Ring of Fire. Voltamos com Tosco Chanchada Podcast. Isso é outra coisa foda de música ruim, cara. Fica na cabeça, cara. É igual o Florentino do Tiririca, cara. Vá merda aquilo. Igual cabelo, fica na cabeça, cara. Essa piada mas não vamos, foi minha. Vamos falar a verdade. Tiririca tocou pra cacete também, né, mano? Hein? A primeira do Tiririca. Florentina. Florentina de Jesus. Não, ah, mas cara, mas pelo menos não tem maldade. Pô, quem é o cara que virou roqueiro agora lá mesmo? O rei do fricote. E agora ele é metal, cara. Agora ele é metal, rapaz. Metal! Mas hoje em dia, né? Não é? Ô, Perna, coloca uma música do Luiz Caldas aí pra convencer a galera, né, meu? Iron Maiden eu acho uma merda, cara. Quer dizer, metal melódico no geral eu acho uma merda. Eu também, eu não gosto, cara. Não sei, eu acho muito masturbação musical, cara. Sabe o que eu acho metal melódico? É muito melódico. E muito metal também, né, cara? É, e aí inventaram esse... Não, cara, o Iron Maiden lançou discos ruins e se queimou sendo uma das bandas mais caça-níqueis da história, cara. Pelo menos eu, sei lá, eu acho que... Só perde pro Kiss, né? É. Não, não tem nada contra o cara fazer qualquer coisa pra ganhar dinheiro. Afinal, o cara tem família pra alimentar e foda-se. Não sei, mas o lance do Iron é aquele negócio que eu tinha falado no começo aí. Que é surgir uma coisa nova e milhões de similares, cara. E aí acaba se tornando chato, cara, porque a qualidade... Mas o Iron é similar ou é coisa nova? O Iron, eu... É, tipo assim, eu coisa acho média. Que quem lançou esse lance do melódico... Na música um pouco mais pesado foi o Queen. Ah, mas não tem nada a ver, cara. Então. Mas... Não, mas a gente tá falando de quem começou, né? Não, mas você pega. Então, meu, aí não, pega não, tá, esse lance, esse lance comparar, de muita melodia, quase, melodia assim no rock mais pesado. Aí o Iron criou o estereótipo, né, cara? Ó, depois que saiu o Halloween, cara. Então, o Halloween já é um similar. Aí é um similar. Entendeu? Depois. Cara, eu, na verdade, música ruim tem um lance que a gente tava conversando nos bastidores. Fala, Paulinho. Oh, menininho bonitinho. Cara, você percebeu uma coisa? Seu Nonô tava estúpido até agora. Ele vai falar com o Paulo e ele fica uma seda, né, cara? É porque eu... Velho pederasta. É porque ele me faz coisas. Ele me presta favores. Cala sua boca, você não tem nada a ver com a minha vida, sua filha da p***. Conversávamos nos bastidores aqui da Batcaverna. Cara, muito da música ruim também é do lance de ter genéricos, né, cara? Tipo, uma banda faz um negócio com sucesso aí, todo mundo copia e vai igual. E as gravadoras também querem comprar a mesma coisa aí pra levar pra frente e tal. E no rock nacional você vê muito isso, né, cara? Que você tem o Charlie Brown, que é igual o Detonautas, que é igual o Tijuana, que é o Surto, e aí é tudo a mesma coisa, cara. E não sai disso e todas são ruins. É impressionante que todas são ruins, cara. Bom, é suspeito pra falar, mas por exemplo, um caso muito similar com isso, Paulo, meu querido Paulo. É na década de 60, com os Beatles, cara. Veio muita coisa copiando os Beatles. Por exemplo? Kinks. Os Kinks gravaram Long Tall Sally. Porque tava no disco recém-lançado dos Beatles, e eles gravaram pra pegar carona, né? Tentar alavancar. E Kinks é uma banda do c***, cara. E você pode pegar várias outras, cara, que também tem coisas boas, cara. Mas até que ponto é influência e até que ponto é chupinhança? E até que ponto é o espírito do tempo ali, entendeu? É o que o pessoal tá passando. Não, eu não sei, porque o New Metal, por exemplo, cara, foi um lance que... Ainda bem que veio e foi embora muito rápido, cara. Então, o New Metal é a mesma coisa. Eu tenho duas bandas de New Metal que eu gosto. O resto eu acho tudo a mesma merda, assim. Cara, quando apareceram algumas bandas de New Metal, nem esse rótulo usavam, cara. Pode crer. Então aí, tipo, a mídia cria um rótulo e começa todo mundo a seguir a onda. E tem gente que até hoje fala, né? Tipo assim, os caras têm que... Atualizar, né, cara? Vamos dar um update aí, né? Tipo assim, você vai copiar, cara? Sei lá, meu, coloca um estilo próprio, tenta fazer um... Não seguir só a onda, né, cara? Porque senão vai massificando, vai ficando chato, aí acaba o estilo, cara. Então, a questão é até onde copiar, claro, é ótimo. Eles não morreram, pô? Então. Morreram, mas eles vivem no nosso coração. Só se for no seu, rapaz. Tire o áudio do seu coração cheio de colesterol, Vinícius. Então, a questão é, até onde os caras estão copiando? Similares a CPM 22, por exemplo. Parece uma merda, cara. Não, CPM 22 é o único que é bom. Sabe o que é foda? O CPM 22, quando tinha propaganda do CPM 22, falava que era hardcore, cara. Não, mas... Mas não é hardcore. Um paradoxo, cara. Hardcore, é casca grossa, melódico. É igual teve um cara que me falou, eu ouço death metal melódico, cara. Vai cagar, cara. Violência, é foda, cara. Death metal melódico. death metal melódico é quase... é quase... O death metal melódico é quase um sertanejo que o cara fica chorando porque a mulher morreu. Não porque a mulher foi embora, se liga. Alguma mas, coisa, cara, do gênero. Você pode questionar. Também tem muito lance de rótulo. E, cara, o hardcore melódico existe desde os anos 80, cara. Tem bandas californianas que são hardcore melódico. E faz a mesma coisa que o CPM22 fez. A diferença é que de uns tempos pra cá caiu nas graças da mídia. E aí um monte de gente passou a fazer a parada, tipo, pensando em ganhar dinheiro e não pensando em fazer música, entendeu? E eu acho que isso aí, cara, acaba soando musicalmente, você não percebe, você percebe que é uma música que... falsa. Você classificaria o Bad Religion como hardcore melódico ou como punk rock? Punk rock. É, mas uma coisa... extremamente melódico. É extremamente então, melódico. Por isso que eu falo, esse rótulo hardcore mas melódico... Mas é foda, é meio complicado, porque cara. Porque se for ver, tipo, a raiz do punk rock, cara, é o Bubblegum, é... Claro. Então, então, são esses rótulos novos, cara, que aí você vê gente fazendo todo tipo de bobagem. Ah, nós somos hardcore melódico. Então, hardcore rotular, melódico é um nome rotular, bonito, é porque cara. Saiu muita é um nome coisa, bonito, entendeu? Saiu muita coisa. Principalmente no punk, cara, saiu muita vertente bizarra, cara. Saca? Porque, tipo, começou Ramones, aí os Sex Pistols, o Clash e tal, a parada britânica do punk. Aí na Califórnia, nos anos 80, saiu o Dead Kennedys, que já colocou mais velocidade e peso. Aí já veio, saca? E começou a aparecer vertente. Aí misturou com... virou grind, virou... cara, virou uma bizarrice do caralho. Mas uma coisa, cara, que a gente tem que falar é o seguinte, assim, os discos do CPM, antes de gravar, assim, pras grandes gravadoras aí, né, esse pessoal, as demos, eles eram muito boas. Justo, E o detalhe, muita galera critica porque os caras cantam em português, porque muita gente gosta de algumas bandas... Não, eu acho assim, que quando, se as músicas deles fossem em inglês, muita gente ia ouvir e achar o máximo, às vezes porque o cara canta em português tem... Eu acho que eles repetiram a mesma fórmula, entendeu? Eles foram lançando disco e não pensaram em lançar um disco e fazer uma parada diferente. Eles pensaram em fazer um disco com a mesma fórmula que eles usaram no disco anterior pra vender igual o disco anterior. Ou os caras foram vítimas do próprio estilo, cara. Não, cara. E a gravadora, então, a gravadora falou, pô, opa, vamos pegar isso aí, que isso é ainda uma das poucas coisas que estão vendendo. Cara, e nem tanto por... Porque ninguém mais compra CD, cara, é difícil. E nem tanto por gravadora, cara. É complicado a gente falar até onde, às vezes é o que os caras curtem fazer mesmo, foda-se, cara. Tem muita banda que fica... Não, mas eles mudaram de gravadora justamente por causa disso aí, cara. Eu não sei qual é o problema em ganhar dinheiro com música, cara. Não sei qual é o problema. Nenhum. O cara tem família, tem boca pra alimentar. Não. Se você ganha dinheiro com a música, você é o traidor do sistema, cara. É isso aí, irmão. Isso aí é uma besteira, cara. O que eu acho assim, cara, que tem quem faz música, cara, eu acho que faz música primeiro... por ter paixão em fazer a parada e depois, tipo, sabe? Uma coisa é você fazer uma música porque você quer fazer uma música. Depende, Paulão, por exemplo. E outra coisa é você fazer uma música pensando em lá na frente ganhar dinheiro com isso, cara. Ô, Paulão, não tô falando de qualidade de música, mas você falou quem decide fazer música decide por paixão. Mas, por exemplo, tem um monte de modelo aí, o cara sai do Big Brother lá, sai de algum negócio, apareceu na TV, o cara chega, ó, tá aqui a letra... Aprende a cantar isso aí, a banda a gente cuida e vai pro choque, cara, meu. Ah, tô lá, vou ganhar dinheiro. Então, cara, mas você acha que o Kleber Bambam ganhou dinheiro com música, cara? Vai saber, é meu. É uma coisa falsa, cara. Não, mas... É uma parada falsa, capenga. Você vê não, que não fica tem... ruim. Ah, mas eu não sei, Vinícius. É Gabé? Como que é? André Gabé? André Gabé. Fala um cara que comprou o CD do cara. Eu nem sei quem é esse cara, então, velho. Big Brother, você falou Big Brother, cara. Ó, oh, não, mas, meu, uma coisa assim, por exemplo, eu acho que o ruim na história, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, os caras, tem família pra sustentar e tal, mas peraí, você acredita numa ideia, você chegou até aquele ponto representando uma ideia e de repente você muda por causa... Não, peraí. Traidor do sistema. Talvez assim... Peraí, assim... Ideologicamente não é bonito, mas... É válido, cara. Eu não ouço, entendeu? Eu não vejo tesão nisso. Mas eu não vejo nada de errado. Tem coisas que eu não gosto, mas eu respeito, justamente pela atitude, cara. É por isso que eu gosto do Rage, cara. Falou assim, atitude, cara. O que diferencia uma coisa da outra é atitude, cara. Qual a diferença de ser fazer isso, cara? E prostituta é uma profissão honrada. O pior é dar de graça, cara, pra todo mundo, não é? É o lance da atitude. Então, é o lance da atitude, cara. Aí não é vagabundo. Então, é rótulos, cara. É o lance de rótulos. Que a gente tá falando do rótulos, cara. O lance, cara, é que assim, ó, é igual, tipo, você vê o John do Pato Fu, cara, falou uma vez esse lance. Falou, cara, o Pato Fu sempre foi de gravadora grande, desde o começo, eles começaram a gravar em gravadora grande e tal. E ele falou, cara, Pauta Fu nunca teve pressão nenhuma de gravadora. Porque eles chegavam na gravadora com as músicas prontinhas, falavam, é isso aqui, a música e tal. Chegava, a gente vai gravar desse jeito, porque a música é assim, saca? Então tem muito disso, cara. O cara fala, ah, mas a gravadora impôs. Mas você acha, cara, o Pato Fu bom? Eu acho ruim, cara. Pato Fu, eu não gosto. Eu acho ruim, cara. Eles podem ter o amor que for na música, fazer o que for, eu acho uma ruim. Bosta, cara. O primeiro disco deles eu acho muito bom, o segundo eu acho melhor ainda, mas depois eu não gosto, mas eu respeito, cara. É, os dois primeiros discos do Pato Fu são os discos do Pato Fu que os fãs do Mike Patton mais gostam, né, cara? E eu vou falar assim na humildade mesmo. Para tudo. Fala aí, Vinícius. Na humildade. Meu, eu tô falando que eu odeio o Pato Fu. Eu nunca paguei pra escutar, cara. Mas eu sei que eu odeio. É isso aí, Vinícius. Bom mesmo é ser ignorante. É isso aí. Eu sei porque que ele odeia. É corintiano. Eu sei porque ele odeia o Pato Fu. Quem sabe que não, que ele foi numa academia aí, falou assim, ó, quero aprender a lutar Pato Fu. Deve todo mundo. Kung Fu. Tem o Kung Fu, né, cara? Cara, a coisa mais legal do Pato Fu é a primeira demo deles, cara, que o nome da demo era Pato Fu Demo. É uma coisa do demo, eu não gosto. Coisa do demo eu não quero aqui nesse local. Cara, eu também tenho um questionamento sobre música ruim e tal. Que é o lance, cara, de música brega. Porque, tipo, geralmente música brega é tida como música ruim e tal, mas tem muita coisa no brega bom, cara. Tipo o Odair José, que eu sou fã do Odair José, eu acho que o cara é foda, cara. Tá. Aí eu já pegando o que o Paulo tá falando. É aquele negócio. O que que torna, por exemplo, uma frase dita pelo Roberto Carlos, o pessoal fala assim, ó, nossa, o cara é romântico, o cara entende, sentimento. Você der a mesma frase pro Odair José. O nego vai falar assim, puta, cara, que mau gosto, cara. Então, é coisas que eu não entendo, cara. Valdir Soriano, cara. Ó, não fala mal. Soriano. Ó, não fala mal do Odair José, que meu primo chama Odair José por causa do Odair José. Nossa! Fala da cirurgia. É. Meu tio disse. Como é o nome dele, alemão? Odair José. E como ele nasceu, alemão? Conta a história dele. O meu tio falou pra minha tia: pare de tomar a pílula. E 9 meses depois. E eu não sei porque ele tem apelido, cara. Ai, que bobeira, né? O cara, é verdade, um nome desse nem precisa de apelido, né? Cara, eu, por exemplo. Beto Barbosa, Amado Batista. Vando, cara. Vando, cara. Ô, Vando é trash, cara. Muito sabe bom. Sabe o que eu acho? Porque só, eu tenho uma teoria sobre o lance de música brega, que é o seguinte, cara. Geralmente, a música. Geralmente, cara, tem muita coisa ruim na música, principalmente hoje em dia. Que é fabricado, né, cara? Então, tipo, você pega Backstreet Boys, essas paradas, entendeu? Tipo, é tudo fabricado. Aí você pega, cara, e você imagina um cara, tipo, igual o Vando, igual o Odair José, esse cara, meu, se a mídia fosse fabricar uns caras desses pra eles vender disco, eles nunca seriam, meu, o Vando não ia ter aquelas olheiras, aquele cara... O Falcão é fabricado? Saca? E não tem, e não é, cara. Não, o Falcão, não o Falcão. Comentarista da Globo. Nem o comentarista da Globo, nem o do Rapa. Nem o Falcon do Comando em Ação, hein, cara? Ah, eu não sei de nada. Eu era novinho. Era do Thundercats. Então, cara, eu acho que o lance da música brega é isso, cara. E agora, falando uma coisa. Tem aqueles cantores dos anos 80, Gessé, o Biafra e tal. Hoje é considerado brega. Na época, não, cara. Que isso, cara. O Gessé é um dos maiores cantores da música brasileira, então, cara. Então, o que torna uma coisa brega ou não brega? Cara, eu acho que o que não toca na Jovem Pan, a galera deve achar que é brega. Acho que é o seguinte, acho que se o cara nasceu de Minas Gerais pra cima, é brega. Verdade. Boa. Verdade, ótima boa, definição, cara. Eu chamo de racismo. Coitado do Raul, né, cara? Eu chamo de racismo, regionalismo, mas tudo bem, uma ótima definição também. Eu acho que o que torna a música brega é o contexto, cara. Nossa. É o contexto. Explica. Gessé e Odair José. Odair José não, sempre foi breve. José não me fala José Augusto. Entendeu? Gessé e outras coisas que os caras falaram aí. Na década deles lá, 70, 80, não era brega. Hoje é visto como brega. Uma questão de contexto, cara. Então, é tudo que depois de um tempo vira cult, né, cara? É uma coisa que, sei lá, Eu, se for num churrasco do pessoal do meu trampo, cara, eu não vou fazer os caras ouvir rock and roll, cara. Porque vai ficar uma coisa brega, não vai combinar com o momento, entendeu? O Fábio Júnior é brega? Ah, ele se veste bem, eu acho, cara. A filha dele tá bem, mas ó, como eu... o Fábio Júnior de Minas, ele é... Acredito que seja... Aí ele vira romântico, cá, né? Vira romântico. É, mesmo do Roberto Carlos, algo cara. Do gênero ele, dele, então, meu. Porque a mídia transformou nessa. O cara no bonitão e tal. Um cara que o Paulo também gosta pra caramba, assim, é o Rony Von. O Rony Von. Ah, por que ele não é brega? Você ia falar do Chico Lang do Corrente Esportivo. O Rony Von, ele tem uma história fundamental legal, pro rock and roll, muito né, legal, cara. Então, seria um cara que também a mídia poderia pegar e fazer dele um Fábio Júnior, fazer um... Entendeu? Mas ele... continua mantendo a atitude dele, de não participar de toda essa patifaria aí. Foi falado de virar cult, cara. É interessante mesmo, porque você vê, o Oder José mesmo, cara, hoje em dia, pra muita gente virou cult, cara. Ele tem um disco que é tributo ao Oder José, que é um monte de banda nacional atual gravando, tocando música dele, cara. Tipo, bandas independentes, entendeu? Tipo, banda que ninguém nunca ouviu falar. Tem uma ou outra, tipo, o Pato Fu participou do disco, o Lila... É, o Zé Cabaleiro, mas tipo, tem mais um monte de banda independente, assim, desconhecida. Mas, porra, tem, cara, esse disco tributo ao Dar José. O Rony Von, tem uma galera, tipo, nova que é fã do Rony Von por causa dos discos antigos dele. Cara, lembrei de uma coisa muito legal, esse negócio de épocas, cara. Se o Ramone surgisse hoje, como que seria classificado? Como emo? Como pop? Como, porque as letras do Ramone... Hardcore melódico. Hardcore melódico? Hardcore melódico? Mas, cara, eu acho que Ramones hoje... É o lance do contexto. Então... Imagina os caras com a mesma proposta de som dos Ramones e tal. Como seria hoje? Eu acho que hoje seria uma banda independente, cara. Então, mas seria... Hoje ia ser o Rock Rocket. Consideraria bom ou ruim? Ô, Henrique, você vai me desculpar. Não desculpo, cara. Eu não falei nada de errado. Eu só fiz uma pergunta, cara. Não, mas é difícil, não. Eu vou perguntar, cara. É difícil você contextualizar, cara. Mas é uma hipótese, cara. Eu perguntei uma hipótese. Como se classificaria? Não dá, cara. Vai, o que você tem a dizer então, Fernando? Não, é isso, cara. Como que... É isso o quê, cara? Você não deu opinião, você não pode classificar um negócio que... Tá, beleza. Ah, ia ser o quê? Hardcore melódico? Não, porque assim, os caras não teriam hardcore. Você ia classificar como? Ia chamar não, o que não, você não entendeu, você não entendeu, você não entendeu. Entendi o cara. Tá tomando seus filha da... O Perna falou do lance do CPM22. A proposta de som, o Paulo também falou. O lance das bandas californianas e tal. Tem muita gente que faz a mesma proposta de som e é chamado de emo, cara. Então tem que falar, não, Brazilian, Californian Rock, cara. Ó, eu acho que o Ramones são um bando de emo, cara. Odeio essa bosta dessa banda aí. Pronto, falei. É, agora você vai ter que aguentar isso pro resto da vida, cara. Aquilo que você falou sobre o Ramones, cara. Os caras do Los Hermanos falaram uma vez e até hoje são lembrados por causa disso, cara. Meu, vai brigar com quem? Com o João Gordo, da Dona Bela, brigou também e tá lá comendo as gostosas naquela porra daquela fazenda lá. Então você brigaria com os seus... O Marcelo Camilo tá comendo tribupô lá, como é que ela chama? Não, o Vinícius brigaria... Eu brigaria com o João Gordo pra comer umas gostosas. O Vinícius brigaria com as gostosas pra comer o João Gordo. Ô, mas o João Gordo é hardcore, pelo menos. Hardcore melódico. Tem o Marcelo Camelo brigou com o João Gordo, tá lá comendo aquela coisa da Maluma Galhães lá, tribo fu, rapaz. Mas isso. Tem que brigar direito, tem que falar mal do Ramone, você chega lá, arruma uma... Ô, quem tá comendo a Maluma Galhães? Marcelo Camelo, meus irmãos. Vai preso então, né, cara? É fácil, ele e o Zé. Por quê? Não que o Zé comeu a Maluma Galhães, mas o Zé já pegou várias meninas. Ai, cara, vai Paulo, preso, meu. Eu quero ver quando esse episódio sair daqui 2 meses, o Zé vai estar... Tá... Ai, rapaz, Paulo, não, rapaz. Não corta não, hein, Pedro. Aquelas fórmulas também que a mídia sempre aproveita de cada 10 anos, né, cara? Cada 10 anos parece vírus incubado. É igual tá a MC lá, ao quadrado. Apaga, depois volta com força total, que é igual o Menudo. 10 anos depois teve New Kids on the Block. 10 anos depois teve o NSYNC, Backstreet Boys. Agora tem o Jonas Brothers. Esqueceu do Hanson, daquelas meninas, cara. KLB, as vertentes nacionais, né? As três irmãs. Nacionais, o KLB, o Bros. Dominó, tinha o Dominó. Dominó era o similar do Menudo. Dominó era o similar do Menudo. Polegar. polegar. Estão falando aqui do KLP, né, cara? Que eu quero levar pica, né? Ô, bandinha, filha da puta. Você quer, cara? Aproveitando aí o assunto dos bastidores, teve um amigo nosso, agora há pouco, né, que acabou de falar aí do... O que ele quer, né? Eu não entendi até agora. Repete aí, perna. Como é que é? Eu quero o quê? Como é que é? Vinícius, você quer ouvir? Você quer comer salgadinho ou você quer alguma outra coisa? Esse nosso amigo, esse outro nosso amigo, numa rodinha, né? Num bar qualquer, falando de filmes pornô, aí caiu no assunto da Mônica Matos, que ela. No cavalo. Que pariu, Mônica Matos. No cavalo. É, né? Aquele. Né? Que ela no cavalo. Que é? Ela fez uma chupetinha no cavalo. É isso que ele quer dizer. Fez um boquetinho. Aí, fuga do povo, golona. Aí, cara, o nosso amigo disse a seguinte frase: ó, cara, mas você sabe que ela. Ela ganhou muita grana pra fazer essas coisas, né, cara? Não quero falar quem é. Aí, cara. Eu vou lá no campo peguei pra fazer isso. Ficou um clima ruim, né, cara? Um clima ruim. Aí o Perna, na sua sabedoria, eu prefiro... Não, que ele falou assim, ó, ela ganhou muito dinheiro e, pô, cara, você tem que ver essas coisas. Pior é a pessoa que fica limpando caixa de gordura aí e não ganha nada. Aí o Perna, na sua sabedoria, disse... Eu prefiro limpar milhões de caixas de gordura do que chupar o pau do cavalo. Falou, cara. Perninha. Cara, certeza que ele casaria com a Mônica Massa, cara. Beijaria na boca. Mas eu prefiro a caixa de gordura, cara. Nossa, eu chuparia aquela caixa de gordura a noite inteira. De canudinho, né? Mergulharia na caixa de gordura. E o canudinho do todinho ainda, vai demorar mais. Então, tem um fenômeno de mídia aí que a cada 10 anos se repete, cara, que é a fórmula desgastada que toma um novo fôlego aí e aparece com tudo, cara. Que é o... Pelo menos na minha época, assim, eu lembro que tinha o Menudo, os similares nacionais que começaram a aparecer, que era o Polegar, o Dominó, um tal de Ciclone, um tal de Tremendo. E aí, acabou. 10 anos depois, aparece New Kids on the Block. Ainda eram os caras que tinham mal de parte, essas coisas. É, né? Exatamente. Era formado por Michael J. Fox, entre outros. João Paulo II, Paulo Nonô. José e seu Nonô. Ah, rapaz, vai se f***, seu filho da f***. O forte deles era a... Depois... Então, e aí a gente cai naquele negócio lá, as bandas feitas por programas, né, cara? Pega um daqui, outro dali, já faz um negócio já com músicas prontas, um esquema de marketing pronto. Mas querido, isso daí vem desde o Monkees, cara. Monkees foi fabricado, sim, claro, cara, é uma boa. Não, concordo com você, é uma merda, cara. A merda, assim, tem seu valor financeiro. Mas eu não tem tesão nenhum, não tem tesão, cara. E eu tenho certeza que esses caras do Jonas Brothers terminam o show, eles mandam o cara buscar 1 quilo de pó pra eles tirar... Umas f*** gostosa, cara. E fica metendo lá no fundo cheirando. Né? Tipo Rolling Stones, né, cara? Eu faria isso se eu fosse eles. Então, mas os Monkees ficaram marcados também, né, cara? Ficaram... queimadaços também, né? E chapadaço, né? Tipo, aproveitando o lance dos Monkees, nos anos 80 tinha muito aquelas coisas tipo Milli Vanilli, Technotronic, que era uma pessoa que cantava e outra que aparecia na mídia. O Milli Vanilli era isso? Cara, tanto Milli quanto Vanilli, cara. É chamado playback? Exatamente. Playback é quando a pessoa... Não, na verdade era... O som toca, é tipo um karaokê. Não, né? Então. Mas era uma pessoa no estúdio... Não, cantando ao vivo, mas outra mexia a boca. Uma dublagem. Tocava o CD, eles cantavam, só que o CD não era a voz deles. Entendi. E ganharam um Grammy... Tiveram que devolver. Fazendo playback, cara. Pelo menos não foi o Oscar pornô, né? Não, mas que da hora, né? Não, não, cara, não, que sensação. Não, cara, mas imagina isso, cara. Você, assim, aquela galera tudo batendo palma e você por dentro, seus otários. Eu não tô cantando porra nenhuma. Cara. O pior é que descobriram a sacanagem quando falhou o gravador. Começou a dar... A fita enrolou. O pior é que devia ser uma fita cassete, né, velho? Tava tocando, ele falou e falou... Eu vou tirar você desse lugar. Aí esse cara viu o Eldar José que tava ali. Imagina se alguém gravasse por cima alguma coisa. O que, por sinal, né, cara? Deixa aqui o meu protesto pra vocês filha da p*** hoje em dia e colocar o nome de McFly na banda, que é um nome sagrado, cara. Ah, é alguma filha da p***. Uma banda que é uma bosta, banda de moleque que é McFly, Só que o nome McFly é um nome muito bonito pra ser usado numa merda dessa. Mas de onde vem o nome? Do De Volta para o Futuro? Todos nós que pertencemos aos coloca o Tanner então, meu. Assistimos De Volta para o Futuro várias vezes e o nome McFly, família McFly, sagrada. Sagrada, cara. Bom, a gente falou que existe... eu acredito que também exista muita música ruim, porque existam pessoas que ouvem músicas ruins, cara. É, sem dúvida. Tem a famosa teoria, que é uma lei da física, que... Água mole em pedra dura. Mano. Tô falando. Para de mexer com o Paulinho, rapaz. Aê, rapaz. A lei é a seguinte, cara. O gosto musical de uma pessoa é inversamente proporcional à potência do som do carro dele, cara. Porra, é verdade isso, cara. Verdade. Fato. Não, é verdade, cara. Ah, só, entendi. Eu nunca vi ninguém parar frente de um bar, numa garagem, num posto de gasolina, abrir o porta-mala com... rock and roll, incomodando os vizinhos, cara. Colocar um Milli Vanille. Cara, mas o... Pepe Neném. Não, mas o legal é disso é incomodar, não é, meu? Então tem que colocar música podre, cara. Qual é a graça de colocar meus vizinhos incomodariam se eu colocasse rock and roll. Mas você nunca faz isso, porque o som do carro é inversamente proporcional ao gosto musical. Perna, pessoas... existem pessoas predispostas a isso, cara? Porque tem muita coisa que cai na mídia aí que... pessoas como nós, assim, de repente sabemos filtrar, né, cara? Olha, no meu caso, eu posso dizer aí que foi muito uma parada familiar, assim. Meu pai e minha mãe sempre ouviam música boa, entendeu? E eu aprendi com eles, cara, a curtir música boa, entendeu? Quando toca no Gugu, repetindo, no Jovem Pan, repetindo, você não fica com a música na cabeça. Não, a gente fica por indução, mas isso não quer dizer que goste, né, cara? A gente fica. Todo mundo sabe cantar todas essas merdas aí, cara. Sim. Eu respeito muito os caras que conseguem fazer uma música que gruda na tua cabeça e você não consegue esquecer, cara. Porque isso é difícil, cara. O nome disso é um refrão que cola, cara. Tem as coisas preparadas pela mídia, que é o dos grupos criados aí por esses concursos e tal. Mas tem um cara, cara, que eu também pago pau pro cara, porque o cara, ele assim, ele tem talento pra fazer merda, cara. Não é aquela coisa assim, é tipo... É o Frota, né? É o senhor. É o Frota, né? Não, cara, o Latino, cara, ele faz merda atrás de merda. Mas, tipo assim, você acha que ele fez a pior, ele vem com outra pra carniça, pior ainda, cara. Tem o quê? Tem faga pra carniça, parece dois urubu, parece, velho. Regravar, então, exatamente. O Latino é o cara que eu pago pau, cara. Ele realmente tem talento pra fazer merda, cara. O Latino tem talento pra fazer merda. Campeão, não basta simplesmente o cara treinar, tá? O cara nasceu com o dom, cara. Mas aquela coisa, no final do mês, todo mundo aqui senta ali pra fazer as contas que tem que pagar. Ele não precisa, cara, porque ele sabe. Não, isso é fato. É o talento do cara. Se eu tivesse talento pra fazer merda, eu tava famoso, cara. O senhor A tem. Trio Los Angeles? Ó, o Márcio, ele tinha loja, né? Tipo, até Pensaria Chique na época, assim. Ela era uma franquia, né? Do Silvio Santos. Nossa, verdade, cara! Não lembrava loja disso. Loja Samacavi, lembra? Nossa. As irmãs dele? Oi. Então, não, tiveram família e... Só que ele tentou voltar com o trio Los Angeles com outras duas gostosas. Só que, oi, eu verdade, achava as irmãs isso um pouco... O Márcio, ele tá aquele cara tipo Tom Jones, tá ligado? Esse cara... Ah, mas o Tom Jones é presa, hein, Foca, cara. Tipo Foca, aquele cara que aparece... O Tom Jones é presa, cara. É o Tom Jones. Ah, não, Tom Jones, eu acho ele legal, mas o visual dele, assim... Oh, é o Tom Jones, ele tem uma música que toca naquele Férias Frustradas, não tem? Tem. Cara, sensacional, né, aquilo? Sensacional. Tem o clássico... Oh, e tem o clássico que toca no maluco um pedaço, né? Sim. E um negócio que o Jones que vocês também tá no Marte Ataca. Marte Ataca, cara, verdade! Vocês falaram do Vando? Se for comparar também com o Internacional, cara, a vertente do Vando acho que seria o Barry White, cara. Só uma coisa, voltando ao Tom Jones. O Tom Jones, uma vez, deu uma entrevista que ele falou que ele fez tanta cirurgia plástica que. Como é que se ele. Fechar, se ele fizesse mais uma, ele não ia conseguir nem mais fechar o olho, cara. E, cara, o legal é que o similar ao Tom Jones no Brasil é o Sidney Magal, né, cara? Boa! Que é mestre também, né, cara? Cult, né, cara? É um lance absurdo. O que tá fazendo comercial e tal, ressuscitar o cara, né? Cult total. Mas, pô, ele saiu num filme esses dias, ele cantando na Europa, lá, não sei que filme que é. Cara, é, filme de Jean Charles. Jean Charles. Cara, agora aqui, falando de filme. Ei, camarada, está com problemas na hora de dar aquela folgada no ganso? Você sempre está sem grana na hora de esfolar a jiboia. Sua mina não aguenta mais dar para você no banco de trás do carro. Nós temos a solução para seus problemas. Motéis Brio, Brio, Brio. Ai, amor, me leva no motel hoje. Ela vai, você não vai se arrepender. Motel? É hoje. Se for pra meter, tem que ser no Brioco. Nos motéis Brioco, você não paga nada pra dar aquela chacoalhada na barbela. É muito simples. Nossos quartos são equipados com câmeras que filmam toda a sua ação com a maior privacidade. Pronto, está feito o pagamento. Sua cena de sexo particular vira um filme pornô de primeira qualidade. Motéis Brioco, aqui o barato é louco. Cara, antes de mais nada, eu preciso falar que se você ouvir uma voz aí de fundo, uma voz feminina, tá? É a voz da Joana aqui, que tá nos bastidores do Tosco Chanchada Podcast. E em breve ela... Participando do ponto eletrônico. Diretamente ela... lá de fora. É... ela tá aqui no ponto eletrônico, né? Dando uns toques pra esse bando de energúmenos aqui, né? Dando toques só em você, pô. Ui! Joana, conhecida como Dedo Imenso. Dedo Imenso, tá dando um toque na gente. Pocahontas. Em breve ela vai estar participando aí também do Tosco Chanchada. Ai, que medo, cara. Ai, que medo, cara. Mas enquanto isso não acontece, fala aí, Paulão, a música que você odeia, cara. Não, que você odeia não, que você ama e que as pessoas odeiam. Cara, tem algumas baladas do Bon Jovi que eu gosto. Tipo Blaze of Glory, eu acho legal pra caralho. Não, é Blaze of Glory, que tá, é do Young Guns 2. Young Guns. Mas todo mundo que todo mundo no seu círculo, né, Paulão? A gente, por exemplo, aqui não curte muito, pá, mas a galera, o geralzão, curte. Não, a música é boa, a música é boa. Ah, e tem dos brega aqui também, que eu gosto pra caralho, né? É, isso é verdade. José e Companhia Ilimitada. É, tem uma música aqui também, cai no esquema do que o Paulo falou aí, do Bon Jovi, que cai no esquema do Bon Jovi, que é If It Makes You Happy, da Sheryl Crow, eu acho muito boa, cara. Qual que é essa mesmo? If it makes you happy, it can be the best. Tá, para. Ele parece aquele cara da propaganda do Like a Virgin, né, cara? Você é uma bichona. Você não divide com seus amigos, né, cara? Eu gosto muito dessa música, eu acho muito bonita. E Heroes do Wallflowers também eu acho boa. Desculpa aí, cara. Ah, e também. É verdade. E também Sugar Ray eu acho legal, cara. Sugar Ray. Ah, bom, mas então o Sugar Ray Leonard, você tinha um caso com ele, né? Cara, eu gosto de Engenheiros do Havaí, cara. Nossa, cara! Se você gosta, falasse que era viado, tudo bem. Eu também. Engenheiros do Havaí, não, cara. Engenheiros do Havaí eu também, cara. Engenheiros do Havaí, Los Hermanos, eu sou fã, cara. Não, Los Hermanos eu não gosto, mas Engenheiros do Havaí eu gosto, cara. Não, Los Hermanos é pimba, né, cara? É pseudo-intelectualmente da besta, né, cara? É Luiz Piano. Cara, é impressionante como Engenheiros do Havaí, quem gosta, gosta muito, e quem não gosta, odeia, né, cara? Impressionante, né? Não, acho que eu já falei isso pro Paulão, Engenheiros do Havaí eu não posso opinar porque eu não conheço, cara. Então, quando eu falo não conheço... Então cala a boca, pô! Não, quando eu falo que não conheço, eu quero anular as músicas que tocaram no rádio. Acho que a hora que eu ouvi um disco e gostar ou não, aí eu... Eu gostava de Rancid. Que ninguém gosta. Ô, louco, sensacional, cara. Sensacional, muito bom, sensacional. Os odiavam. Agora a gente odeia seus irmãos também. Não, deixa eu ver. O que eu gosto, que ninguém gosta, meu. Ah, eu gosto que todo mundo gosta, cara. Eu sou esse cara eclético aí mesmo. Ui! Essa porra que toca na Jovem Pan aí, que toca no Faustão. Total Flex. Álcool, a gasolina. Giletão. Eu gosto de música que toca no Faustão, cara. Que toca no Gugu, na Jovem Pan, na FM aí. Essas porra aí que estão tocando hoje. Que eu não vou citar. É, eu não vou citar, não. Ó, fim. É mais uma também que eu lembrei agora. Que aqui, provavelmente vocês vão gostar, mas que quem ouve acha uma merda. Credo. Meat Puppets, cara. Meat Puppets eu acho uma banda muito boa, cara. Eu ouvi pouco. Só as que eu ouvi não salvaram, cara. Os Muppet Puppets. Quem? Muppet Babies. Quem Muppet Babies? Peraí. O Bruninho conhece uma coisa que só ele conhece. Falei. Só ele gosta. De quem que você gosta, Bruninho? O Muppet Puppets. De ninguém. Mas eu ouvi bem o que ele falou Muppet Fuckets. É um site aí. Muppet Fuckers. www.muppetfuckers.com. Procura aí, galera. Olha, eu gosto de Hammerbox, ninguém conhece, só quem ouviu o Rod Hash. Pô, eu conheço o Hammerbox. Ah, eu conheço, é bom mesmo. O alemão também, mesmo. Então eu vou se fuder vocês aí. Não gosto mais não. Não gosto mais dessa bosta, meu. Você não é o Jovem Pan Boy, cara? Cara, ó, uma coisa que eu gosto e que eu lembro, assim, que às Credo. Vezes... Credo! Às vezes eu ouvia no trampo, aí a mina que trabalhava comigo falava, vai, tira isso aí que tá dando medo, cara. Era uma banda chamada Vômito Negro, cara, que... Cara, mas é sensacional, cara. Assim, ela dá a impressão de ser uma banda de grind, mas na verdade é música eletrônica, cara. E é sensacional. Waves, meio... É mais tenso, assim, é um lance... Climas. É fodástico, cara. Climáticas. Não, se você não ouviu Vômito Negro aí, baixe, que é, cara, muito bom. E músicas ruins também você encontra no meu MySpace, no MySpace do Hendrix. Opa, entra lá, cara, entra lá. myspace.com/paulomofo e www.myspace.com/wellpunisher. São só três W's no começo, tá, pessoal? Não digitem todos que ele falou. Lá tem muita música ruim, cara. Tem uma coisa que eu gosto, cara, que todo mundo odeia, cara. É Bjork, cara. Nossa senhora! Agora eu te amo, Hendrix. Bjork é uma bosta, cara. É sem propósito. Eu adoro, cara. E fiquei, cara, muito mal, cara. Cara, minha semana inteira ficou muito mal quando eu assisti o filme dela. Cara. Opa, dois. Dançando dois, no escuro, cara. Dançando, porque eu queria matar todos os outros atores e deixar só ela viva, cara. Você gosta de Bjork? Adoro, cara. Ah, entendi errado. Não, eu tenho um caso curioso também. Uma vez eu estava aqui em Marília, fui numa... Ó, perna já lembrou do caso. Eu entrei numa loja, todo pimpão, e falei, cara, o atendente todo educado, todo... Né, falou assim, olha, eu posso te ajudar? Quase que eu falei, cara, não vai, mas vamos tentar, né, cara? Eu gostaria de um CD da Bjork. Aí o cara foi no fundo, opa, isso aqui. E foi pra parte de MPB. Eu sei que a Bjork é uma artista contemporânea e bem experimental, né? Tem influência de Lisa. Bem experimentada. Tal. Bem experimentada também. Mas aí o cara me voltou com três CDs na mão. Eu disse, cara, a Bjork, ela é uma artista muito louca, mas ela não tem esse bigodão. Cara, peraí. Mas você não falou Belchior? Foi por medo da Rian. No próximo episódio do Tosco Chanchada Podcast. Então eu vou contar a minha experiência embaraçosa, a última. Fui no aniversário de uma filha de uma amiga, né? Na entrada da festa, encontrando todas as amigas casadas. Para uma com a caminhonete, uma caminhonete que eu não sei nem falar qual era, Mega Blaster grande, de vidros escuros. E eu vi uma cabecinha atrás, né, arrepiadinha. E eu amo cachorro, já pirei, virei para ela e disse, ai, que raça que é? Só senti um tapão no peito. E ela me lembrando que era o filho dela. Ai, gente, foi muito mal. Tosco Chanchada Podcast.